O nosso tema hoje é a aura do planeta. Eu até trouxe aqui, como a gente fala em aura, para não ficar uma coisa muito vaga. Todas as terças-feiras aqui na nossa casa tem a Rosa Veronese que faz a foto da aura. Então, a gente acaba, às vezes, não divulgando nos outros dias e as pessoas acabam não sabendo. O que é a foto da aura? Bom, tem que vir para conhecer, mas isso aqui é um exemplo que está sempre ali no nosso mural. Isso aqui é a aura de uma pessoa. Uma aura bonita, uma aura clara, iluminada. Campo de energia de alguém. Ou seja, nós temos um campo energético. Aqui nesse outro livro, aqui, Mãos de Luz, um livro muito interessante, mas só também para a gente ver uma aura expandida de uma pessoa após um trabalho de cura que foi feito com ela. Então nós temos esse campo energético. Através dele nós sentimos a presença de outros campos. Muitas vezes nós falamos, quando estamos em determinado lugar, que nos sentimos bem. Nossa, a energia aqui, a gente fala, né? A energia aqui é boa. Nossa, como eu estou me sentindo bem. Ou o contrário, está pesado, tá? Não estou me sentindo tão bem. Ou, às vezes, na presença de alguém também nós falamos essas mesmas coisas. Porque mesmo que nós não estejamos vendo, nós estamos sentindo por um daqueles sentidos extrasensoriais, que não são os cinco sentidos físicos. Existe, então, né? Nós percebemos e sentimos isso a todos os momentos. Quanto mais nós nos centrarmos, mais a nossa sensibilidade aumenta. Mas a gente consegue perceber. Mas, como fazer para ter uma aura assim, tão bonita que nem essa, né? Tão radiante, tão plena? Talvez a nossa até já esteja assim, não sei. A gente teria que fazer para ver, né? Mas o que fazer para isso? Qual é o segredo? Bom, aqui tem um manual, que é esse aqui, ó. Porque aqui ele nos orienta sobre o nosso caminho de despertar. O nosso caminho de autoiluminação ou de deixar que a nossa luz se expanda, saia de dentro, seja vista e sentida. Algumas práticas nossas cotidianas, elas caminham no sentido quase contrário disso, porque nós estamos sempre envolvidos mentalmente com situações que vão para outro sentido. Quando nós falamos da aura do planeta, estava falando até agora da nossa própria aura, a aura do planeta ela é composta por todos os seus habitantes encarnados e desencarnados. Também existe um campo energético ao redor do nosso planeta todo. Então, muitas vezes, nós verbalizamos, isso é frequente, é diário, que o mundo está assim, que o mundo não sei o quê, que... Nós percebemos muito a questão negativa. Porque essa aura, ela tem um peso negativo bastante grande. Mas porque nós estamos emanando, estamos alimentando ela com pensamentos negativos, com emanações de emoções e sentimentos também negativos. Quando nós comentamos com os outros, tu viu o que aconteceu, que não sei o quê, tragédia, crime, desgraças. O que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos colocando para fora? Mais negatividade. Porque falar sobre essas coisas não resolve nenhuma delas. O que resolve é perceber e tentar fazer algo melhor. Não cometer os mesmos erros que nós estamos vendo. Se nós achamos que tal prática é incorreta, bom, então eu tenho que fazer diferente. Não adianta eu falar, eu comentar, eu criar em volta. Imagina num ambiente que tu está, seja na tua casa, no teu trabalho, na rua, seja lá onde for, e tu encontra alguém ou alguém, mais de uma pessoa, e vocês ficam comentando sobre isso. O que se cria ao nosso redor? Que tipo de luz é fácil da gente perceber? Então, o difícil é a gente entender que nós somos força que projeta. Nós somos. Nós não somos apenas aquele que recebe, aquele que é influenciado. Nós também influenciamos, nós também possibilitamos transformação ao que está ao nosso redor. O que eu quero sugerir, então, é que a gente tente se policiar para, de repente, cuidar mais do que a gente fala. É o primeiro passo, é o mais fácil, é a verbalização. Eu vou comentar. Não, vamos tentar segurar. Depois a gente vai tentando mudar mentalmente. Cortar pensamentos que são essencialmente negativos. Ou pensamentos que não levam a nada de positivo. Porque muitas vezes nós dizemos assim, é fato, porque nós somos bons, porque não cometemos nenhum mal. Mas o mal para nós são os crimes de todos os tipos, enfim, tudo que vai nessa área. Ah, eu não faço isso, então eu não sou mal. Mas nós cometemos erros diários, porque nós somos espíritos que estamos ainda em evolução. Espíritos imperfeitos que estão tentando aprender para evoluir e para chegar lá na frente numa situação melhor. Mas nós só vamos aprender e evoluir se nós nos desafiarmos a nós mesmos. A grande missão, talvez, que a gente tenha nessa encarnação seja a autotransformação. Completa? Não. A gente não vai se transformar completamente. Mas como numa escala de graus, se a gente andar um pouquinho, um grau, a gente já está indo na direção. A gente já está melhor. Já estamos semeando aqui dentro alguma coisa que vai florescer igual aquilo que eu estou semeando. Que também é uma coisa muito lógica. Tudo, na verdade, é muito lógico. A questão é apenas a gente interpretar de forma correta. Deixar de olhar tanto para o que os outros estão fazendo e observar o que eu estou fazendo. A gente repete muitas coisas, né? Fala várias vezes as mesmas coisas, porque são informações que são necessárias e que nos auxiliam. E uma delas é que nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos apenas a nós mesmos. E ainda assim, é muito difícil. Nós sabemos o quanto é difícil deixarmos hábitos, tendências, manias que nós temos para fazer diferente. Porque nós normalmente achamos que somos certos naquilo que fazemos. Por que eu vou mudar se eu estou certo? Quem está errado são os outros. Então eu continuo mantendo uma linha de conduta e não saio do lugar. Eu fico estacionado. E nós precisamos de movimento, de ação, para poder fazer isso. Para tornar essa aura toda uma aura melhor, que nos inspire, porque somos influenciados, então que nos inspire também a sermos cada vez melhores. Mas são práticas, são exercícios diários, mais do que diários, são a todo momento, porque a toda hora tem uma situação que pede para nós uma ação, mas uma ação melhor, uma ação que contribua, uma ação efetiva, uma ação boa. É por isso que eu disse, né, que esse aqui é o manual. Porque aqui está dito tudo aquilo que nós precisamos fazer. Tudo. Mas a gente sabe que é um pouco difícil, porque demanda deixar de ser quem eu sou para me tornar alguém que eu não sou. Alguém melhor. Mas o resultado disso é gratificante. Porque cada vez que a gente anda um pouquinho, meio grau, a gente já sente essa mudança em nós mesmos. E todos nós já fizemos isso. Nós temos só que acreditar para ampliar esse andar, para que ele seja um pouquinho mais rápido.